que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu perdi meu companheiro que me ajudava a cantar. De certo que já morreu, Deus me deu um bom lugar. De certo que já morreu, Deus me deu um bom lugar. Minha camisa de folha, minha calça de cipó. Ainda vou tirar em pé pra fazer meu paletó. Ainda vou tirar em pé pra fazer meu paletó. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu desci o Arthur da Serra só pra ver a santidade. Só não vi terra tão santa e gente com tanta maldade. Só não vi terra tão santa e gente com tanta maldade. Tava na beira do cais quando meu bem se embarcou. Foi a prenda mais bonita que a onda do mar levou. Foi a prenda mais bonita que a onda do mar levou. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor.